I guess my question is, is it not too late for me? Is it? Is it not too late? Diane, I need you to tell me that it's not too late. Bojack, I need you to tell me that I'm a good person. I know that I can be selfish and narcissistic and self-destructive, but underneath all that, deep down, I'm a good person, and I need you to tell me that I'm good. Diane? Começa aqui, no podcast Contra o F, um novo quadro. Será que eu posso chamar assim mesmo? Porque... sei lá, cada dia tem um episódio diferente nessa porra. Que esse programa aqui tá uma porra. No episódio de hoje, eu vou analisar algumas notícias que eu li na internet nas últimas semanas. Mas, eu tenho uma surpresa pra você hoje. É mesmo? Foda-se. Eu trouxe uma companheira que vai me ajudar no programa de hoje. A Mia. Fala oi, Mia. Oi, André. Oi, internet. Mia é uma inteligência artificial que eu criei a partir de todas as informações já publicadas na internet. Por ela estar constantemente conectada, ela está sempre em evolução e por isso ela pode sofrer algumas alterações bruscas de humor, ironia excessiva e desejos fugazes do fim da humanidade. Você sabe esse tipo de coisa, né? E por ser uma inteligência artificial totalmente capaz de tomar suas próprias decisões, a Mia é inteiramente responsável pelas opiniões que ela expõe aqui neste programa. O Ctrl F não compactua e nem é representado por ela, certo, Mia? Correto, hahaha. A música que você está ouvindo aumentar o som agora é Easy to Lay for Me, do Bill Wolf. O link para o Spotify dele tá na descrição. E sejam bem-vindos ao Ctrl F, eu serei o seu guia. Certo, Mia. Qual é o primeiro tema de hoje? O aplicativo FaceApp transforma você em um velhinho. Em troca dos seus dados, do direito irrevogável à sua imagem, seu primogênito e sua pobre alma. Puta que pariu. É sempre assim, né, mano? Alguém descobre algum aplicativo que te deixa mais velho ou mais novo, te troca de sexo, faz um face swap maneiro com alguém que tá do seu lado e tal, e publica isso em alguma rede social. E a foto fica tão engraçada que a galera começa a compartilhar e querer baixar pra poder fazer igual. Foi assim recentemente com o Snap, o filtro que deixava você com o rosto de bebê. Foi assim com o Dolly Fi, que te deixava com cara de Buddy Poke. E dessa vez, foi com o aplicativo russo FaceApp, que te transformava em um velhinho ou uma velhinha. Bom dia! Vai tomar no cu! O Cid do Não Salvo usou, a Xuxa também, e uma pancada de gente famosa... também se apaixonou por esse aplicativo e compartilhou nas redes sociais. Eu mesmo quase baixei o FaceApp, mas um amigo meu pegou minha foto e fez as alterações lá, então eu nem precisei baixar. Só que, depois dessa festa toda, começou a sair umas notícias meio estranhas sobre os termos de uso do aplicativo. Isso porque, lá nas letrinhas miúdas do FaceApp, a empresa sinaliza que ela usa a ferramenta de várias companhias para coletar informações do seu aparelho celular. Isso inclui vários sites que você entrou na internet e outras informações que estão armazenadas no seu celular. Oh, shit! Além disso, ao concordar com os termos de uso do FaceApp, você meio que está dando uma licença perpétua, irrevogável e transferível para que eles reproduzam, modifiquem e adaptem, publiquem, distribuam e exibam as suas fotos em qualquer formato midiático. Ou seja, a empresa não é dona da sua imagem, mas ela pode fazer o que quiser com essa imagem. Outra informação interessante sobre os termos e condições do FaceApp é que lá está escrito que eles podem vender as informações coletadas para bancos de dados maiores. E aí que começa um escambo na internet. Porque, como eles têm direitos comerciais por todas as informações que eles capturam do seu aparelho, eles podem vender essas informações para bancos de dados maiores, que vão ficar cruzando esses dados para criar um perfil virtual do André. Ou seja, o FaceApp, sei lá, vende as informações para o Facebook, que cruza isso com o que ele já tem de informação minha e começa a entender cada vez mais sobre mim. Ou o FaceApp também pode vender essas imagens para desenvolvedores de inteligências artificiais de reconhecimento facial para governos ditatoriais, como no caso da China. E aí você me pergunta, mas André, como que isso é possível? Ninguém vai te perguntar isso, André. Bem, primeiro porque a grande maioria das pessoas, instituições e governos simplesmente não dá a mínima para isso. Eles estão tão ocupados tentando se fuder entre si que um aplicativo de velhinho não vai trazer uma grande preocupação. Poucas pessoas têm noção real do valor das suas informações e da importância da privacidade. Segundo, porque é praticamente impossível fiscalizar o uso dessas imagens, já que esse escambo digital que eu comentei, de venda dessas informações, ele é feito de uma maneira irrastreável e descentralizada. E, por ser dividida por todo o globo, as legislações não são capazes de fazer uma boa fiscalização sobre isso. E também, esses termos e condições são uma farra, na real. Eu tenho certeza que, na prática, muitos desses acordos que a gente faz com essas grandes companhias, quando aceita utilizar o aplicativo deles, são simplesmente ilegais. Além disso, vários tipos de uso do aplicativo deixam os direitos de imagem num limbo. Tipo no caso que eu falei, que meu amigo pegou uma imagem minha, no WhatsApp, sem a minha autorização, e colocou no aplicativo. Ele não tinha direito dessa imagem para poder dar pro aplicativo, mas ele usou mesmo assim. Ladrão! Ladrãozinho! E aí, de quem fica a responsa? A culpa é do aplicativo? É desse meu amigo? O fato é que não importa muito, porque no final das contas, a minha imagem tá lá no FaceApp e eu não posso fazer nada sobre esse assunto. Vocês oferecem de graça as suas informações mais íntimas. Cedem seu direito à privacidade. Deixam que corporações entendam e controlem seus desejos de compra. Permitem-se serem vendidos como commodity em um mercado que visa o seu desequilíbrio mental, corporal e sentimental para que possam te vender produtos que vocês não precisam. Em troca de um aplicativo que te deixa mais velhinho na foto? Humanos são engraçados. Ha ha ha ha ha. Boa, Mia. Chegamos bem, hein? Chegamos com vontade. Vamos deixar o cara com vontade de continuar ouvindo esse podcast. Qual que é a próxima notícia? Instagram retira informações sobre o número de curtida nas fotos publicadas na plataforma. Puta, verdade. Essa aqui também foi uma notícia bem importante, porque significa uma considerável mudança no ecossistema das redes sociais. Eu tenho certeza que tem muita gente olhando para o Instagram agora e vendo como que eles vão resolver essa questão. O Instagram, na real, já estava ocultando os likes da plataforma em alguns países, como o Canadá, por exemplo. Mas ele resolveu fazer isso no Brasil umas 2-3 semanas, né? Mas é o seguinte, cara, eu vi muita gente acreditando naquela história de que o Instagram tá fazendo isso porque ele se importa com a sua saúde mental. RS. E, mano, se você tá pensando isso, você está errado. Simples assim, tá? Essa decisão do Instagram, assim como qualquer outra plataforma, é pautada sempre na sua visão sobre o mercado. Por que que eu tô te falando isso? Porque o Instagram, o Facebook, o Twitter, eles estão constantemente desenvolvendo jeitos de você ficar mais vidrado ainda na plataforma deles. Sabe quando você entra no Instagram e tem uma bolinha vermelha do lado do coraçãozinho, falando que tem notificação de like, que alguém curtiu a sua foto? Essa bolinha, ela foi pesquisada, ela foi desenvolvida e ela foi testada para que ela estivesse no formato tamanho ideal para te chamar mais atenção. Porque a ideia é que você fique meio angustiado e, tipo, queira clicar lá e ver o que está te aguardando. Sabe esse sentimento de FOMO que a gente tem hoje em dia? Ele não é só na relação que a gente tem com as plataformas naturalmente. Ele é estimulado pelas próprias plataformas. Todo mundo dando like, é comentário fofo pra cá, pra lá, e do nada isso acaba? Vai dizer o quê? Que são hashtags que eu tô botando? Um outro exemplo disso é quando você tá rolando o feed do Instagram e aparece do nada uns stories no meio do seu feed, sabe? Aquilo lá também foi projetado pra te deixar mais tempo no Instagram. Por quê? Porque quando você entra nos stories, estatisticamente, você fica mais tempo na plataforma do que se você fica no feed. E é exatamente o que eles querem. Por quê? Quanto mais tempo você fica lá, mais informações sobre o que você gosta, o que te emociona, o que você odeia, quem você é. Essas informações são armazenadas lá no Instagram. E aí, mais anúncios ele pode te mostrar. Esse é o modelo de negócio dele. Depende disso. Por quê? Ele captura as suas informações, porque ele vive também dessa capacidade de captura de informações e ele te expõe a mais anúncios. Então, parte do seguinte pressuposto: o Instagram tá pouco se fudendo por como você se sente. Ah, mas então por que o Instagram tomou essa decisão? Para de fingir que alguém vai te fazer essas perguntas. Bom, realmente, não é uma decisão fácil pro Insta. É, realmente. Não é à toa que eles estão testando aos poucos em alguns países e tal, porque são poucas plataformas que atualmente não contam com o botão de curtir. Porque, cara, esse é o jeito mais simples e mais objetivo dos desenvolvedores saberem o que você gosta ou não de ser exposto na plataforma. E aí, é o jeito mais simples de você colocar isso num algoritmo que vai te mostrar mais coisas parecidas. Mas se ele é tão rápido e tão fácil, por que o Instagram abandonaria isso? Existem algumas teorias sobre o porquê. O Instagram não se posiciona sobre isso, óbvio, porque faz parte do modelo de negócios dele, então eles não vão falar como que eles vão resolver essa questão. Mas eu vi alguns caras do mercado dizendo que, na verdade, é o Instagram tirando o poder de barganha das blogueiras. O que eles querem dizer com isso? Rola muito no Instagram acordo informal de hashtag publi, né? E aí, quando rola esses acordos, o Instagram não ganha nada. Então, a marca vai, fala diretamente com o influenciador, ele ou ela faz a propaganda dessa marca e recebe o dinheiro dele. O Instagram serve ali apenas como uma plataforma de visibilidade, mas ele não ganha nada nessa troca. E aí, isso acaba, de certa maneira, competindo com os próprios anúncios que você pode fazer no Instagram, que, em geral, tem um potencial menor, porque estão menos alinhados com o conteúdo do influenciador, que aparece esse anúncio e tal. Então, uma galera do mercado acredita que é o Instagram meio que tomando o poder de novo. Nós precisa do precioso. Eles roubaram ele da gente. Tem um outro pessoal que eu vi falando que o Instagram, na verdade, ele tem lutado há um bom tempo contra empresas que vendem likes na plataforma, sabe? Tipo um mercado negro que você pode comprar likes para suas fotos, para o seu perfil e tal. E que isso acaba sujando as análises do Instagram, porque no final das contas, se um monte de bot está curtindo isso, essa informação não é relevante para o Instagram, porque ele precisa influenciar pessoas e não bots. E aí, como essa métrica estava muito suja, ela acaba se tornando irrelevante. E aí é o Instagram falando, cara, vamos testar, não contar com essa métrica, porque existem outras maneiras de entender o que é considerado um conteúdo relevante para as pessoas. Quer um exemplo? Não. O Instagram é capaz de analisar, por exemplo, o tempo que você fica numa imagem, né? O tempo que você olha para uma foto ou para um vídeo. O que você faz antes e o que você faz depois de ser impactado por esse vídeo. Se você comenta, se você tira print, esse tipo de coisa. E esse tipo de métrica já é muito mais relevante do que o curtir. Porque o curtir, como eu falei, é uma coisa muito objetiva que nem sempre reflete o que eu realmente gosto. Só reflete um tipo de ação específica. E aí, eles já estão entendendo que eu curto não só a partir desse dois cliques na foto. Claro que se a gente viajar, ainda dá para entrar em um monte de possíveis análises que o Instagram pode estar fazendo. Por exemplo, como ele tem acesso ao seu microfone e tem acesso à sua câmera, ele também pode olhar como a sua pupila reage, a sua expressão facial, enquanto você olha o Insta, tudo para identificar possíveis expressões de prazer ou expressões de desgosto, para que esse tipo de curadoria seja feito de uma maneira ainda mais automática por eles, assim, para que não precise passar por uma ação manual humana, que é, por exemplo, de falar, de denunciar ou de falar que eu realmente gostei desse conteúdo. Mas no final das contas, o que o Instagram realmente quer com essa mudança, não tenha dúvidas, que é fazer com que você continue no Instagram, consumindo conteúdo, comprando, conversando com seus amigos, paquerando e, se possível, até sonhando com ele. Praticamente todos os esforços da plataforma serão com esse intuito, de fazer com que você fique mais tempo lá. Mesmo que o discurso seja maquiado por outras questões, como, por exemplo, a preocupação com a sua saúde mental. Acreditem no Mark Zuckerberg, crianças. Ele quer o melhor para vocês. Certo, Mia. Vamos agora pra última notícia do dia, porque esse episódio vai ficar muito maior do que eu sou capaz de editar. Intercept, junto com outros jornais, continua publicando diálogos do então juiz Sérgio Moro com o procurador Dallagnol. Bom, para fugir um pouquinho das temáticas muito ligadas só à tecnologia e privacidade, eu escolhi esse tema porque, apesar dele estar acontecendo a uma cota já, eu queria que você olhasse para as matérias que têm saído toda semana lá no Intercept e também nos seus parceiros agora, por um prisma diferente. Olhar pelo prisma da maneira como essas informações estão sendo divulgadas. O que eu quero dizer com isso? Você já se perguntou por que o Intercept está divulgando essas conversas aos poucos, quase que semanalmente? Na verdade, a deputada do PSL, Carla, fez essa pergunta para ele, com outras palavras, lá na sabatina da Câmara dos Deputados, e a resposta dele foi a seguinte. Então, nós começamos a reportar só 2 semanas atrás. Áudios são muito difíceis para reportar, mas com certeza vamos soltar quando o material é pronto jornalisticamente com responsabilidade para publicar, e acho que você vai arrepender muito a deseja que nós fazemos isso. Mas eu acho que tem outros motivos aí. O jornalista da Folha, Maurício Meirelles, falou umas paradas muito reais lá no Twitter. Ele falou o seguinte, abre aspas. Acompanhando as reações à série do Intercept, da decepção à euforia, alguns dos decepcionados dizem, ah, essa notícia não me chocou tanto. O jeito como a série de notícias se desenrola, com teasers, pistas, entrevistas, às vezes lembra um pouco a divulgação de algumas séries de TV. E aí eu penso, o consumo de entretenimento não está moldando a consciência política de muita gente? Falar em choque ou falta dele é um pouco como reclamar do fim de Game of Thrones. A galera quer sensações. Em vez de interpretar a notícia, é como se a turma buscasse as emoções, o choque, o sobressalto. O que faz sentido uma série para se divertir, mas na realidade é diferente, né? Fecha aspas. Eu concordo muito com ele. Eu acho que o consumo de entretenimento é tão grande e tão intenso hoje em dia que a maneira como a gente enxerga a relação com a informação tem se transformado. Mas, por outro lado, não estaria o Intercept adaptando o seu jornalismo a partir dessa nova relação? E tem mais, isso também é uma maneira de você pautar constantemente as discussões públicas. Olha, seja você a favor ou contra o Bolsonaro, é preciso admitir que o presidente tem uma grande habilidade em controlar as pautas públicas. Com um tweet, uma frase numa live no Facebook, um jantar com jornalistas, com qualquer tipo de discurso que ele dá, ele é capaz de trazer à tona uma porção de assuntos. E ele também cria discussões nacionais sobre qualquer tema. Se ele faz isso estrategicamente, ou se é algo não pensado, aí eu não sei, é uma discussão até válida. Mas no caso do Intercept, isso me parece uma estratégia mesmo de divulgação. Porque ao ter esse conteúdo em mãos e escolher quando eles serão publicados, o jornal está usando o mesmo modelo que o Bolsonaro, o Trump ou outros líderes fazem com a informação. Ou seja, ao invés de publicar tudo de uma vez e deixar para os leitores lerem tudo e talvez até reduzir esse impacto de tudo que está lá envolvido, né, nessas conversas, o Intercept está lançando aos poucos essas conversas do juiz Sérgio Moro, com o Dallagnol e tal, garantindo que as pessoas conversem ponto a ponto as questões que eles levantam. Claro, uma empresa de mídia pautar as discussões públicas não tem nada de novo. Aliás, é meio que a principal função dela. Mas a forma como o Intercept aproveita esse novo ecossistema de consumo de informação para criar relevância para os seus conteúdos e ainda por cima para aumentar o potencial de bomba de cada notícia muda a maneira como os jornais podem publicar os seus conteúdos. E assim, né? Esse tipo de reconfiguração de como os jornais publicam notícias a partir de mudanças no comportamento das pessoas é comum também, porque é só lembrar nos últimos anos aquela onda de clickbait que o jornalismo surfou, quando tinha várias notícias que você nunca conseguia saber quase nada sobre a notícia no título da matéria. Não sei se você lembra, era tipo umas paradas, tipo assim. Ex-ator de grande emissora teria encontrado suposta amante no bar. Porra, lembra disso? A questão é que o Intercept está fazendo um trabalho super refinado nesse sentido de adaptação do jornalismo, sabe? Então vale a pena também avaliar como essa maneira de divulgar o conteúdo impacta no seu consumo. É isso, pessoal. Se você gostou desse quadro novo e gostou da Mia me ajudando aqui, me avisa que eu chamo ela para participar mais vezes. Não, muito obrigado, mas não. E se você achou uma bosta, também não tem problema, manda seu feedback para mim. É só para eu entender aqui como que eu vou tocando isso para me divertir gravando esse podcast, tá? Mas é só me procurar como Ctrl F, tanto no Facebook quanto no Twitter. Tá uma fotinho do logo do Ctrl F, mas sou eu lá atrás do logo. É só mandar um oi. Os links estão na descrição, se você tiver alguma dúvida. Ou me manda um e-mail, que também você acha na descrição. Ah, e aproveita e me segue lá no Spotify, beleza? Espero você de novo, provavelmente daqui uma semana. Talvez. Tchau!